Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 145ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos um epílogo da série de emissões dedicada a alguns dos maiores êxitos musicais dos últimos 50 anos. Depois da década 1960, 1970, 80 e 90, nesta feita, as quadras temporais irão localizar-se exclusivamente na década 2000, a primeira do século XXI. Iniciamos com o primeiro single da carreira de Mojo, o dueto francês dedicado à música designada House, causou um grande sucesso em 2000, ao aproveitar um sample, uma amostra da faixa Soup for One do grupo Chic. Assim criou Lady, Hear Me Tonight, retirada do álbum com o mesmo nome do agrupamento, Mojo. De França viajemos até à vizinha do Sul, Itália. Segue-se igualmente o primeiro single da carreira de Tiziano Ferro, que, em 2001, no seu primeiro álbum intitulado Rosso Relativo, incluiu uma canção que atingiu um grande sucesso comercial em vários países europeus. Ouçamos Perdono. Se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male. E di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Tu m'as dit ton souffle léger, ton corps si chaud, si froid, abandonné. Sens toujours près de moi pour me parler. Ta façon d'être toi qui m'est touché. Tout je ne sais pas et tout est doute. On finit à jamais de tracer ma route. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Pas à pas tu t'éloignes de moi. Mais tu m'as laissé ton ego. Pas à pas tu marches vers notre bras. Pour me pardonner s'il le faut. De toi à moi une vie ne suffit pas. Pour l'amour à zéro défaut. Moi sans toi je n'existerai pas. Car tu m'as aimé tellement trop. Perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo ti porgo una rosa su questa amicizia nuova pace si rosa perché so come sono infatti chiedo perdono se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa regalami un sorriso io ti porgo una rosa su questa amicizia nuova pace si rosa perché so come sono infatti chiedo perdono scusa. Tribalistas foi um trio musical, um supergrupo brasileiro, composto por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. Tal reunião resultou num único álbum que apareceu nas lojas em 2002. Desse trabalho discográfico, denominado também Tribalistas, uma das melodias que se tornou mais famosa tem o título Velha Infância. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Essencialmente de género. Em 2003, o hip-hop fez sucesso com a voz do então estreante, pelo menos a este nível, 50 Cent. O norte-americano escolheu para primeiro single do seu álbum de estreia, Get Rich or Die Trying, e como estamos a recordar alguns dos maiores sucessos da década, refira-se que a próxima canção foi considerada pela revista prestigiada Rolling Stone a 13ª melhor da década passada. Fiquemos com In The Club. Go, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck 'cause that's your birthday. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them up. You watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for show, to tell you I'm loco. When the plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from what did they buy, and they ready to go. Find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. My flow, my show brought me the dough that brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look on me, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, guys. When my joint get the bumping in the club, it's on. I'm with my eyes to chicks, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, man. Just let it burn up the talking about money. Homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me. Cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them while the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bub. Come on, they know where we be. You can find me in the club. Bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, getting 2004 foi um ano muito agitado em Portugal. O Europeu de Futebol Masculino, organizado pelo nosso belo e estimado país, trouxe até junto de nós indivíduos de dezenas de países que protagonizaram uma festa bonita em várias cidades russas. O hino oficial do torneio era cantado pela canadiana Nelly Furtado, que incluiu a faixa no seu segundo álbum de estúdio intitulado Folklore. Cantada predominantemente em inglês, mas com um refrão totalmente português, escutemos Força! It is the passion flowing right on through your veins. And it's the feeling like you're all so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it when. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Then fez a sua aparição no panorama internacional em 2005. O responsável foi o seu álbum de estreia Music of the Sun, um êxito comercial nesse ano. O primeiro single da carreira da cantora de Barbados intitula-se Pon the Replay. The Guardian considerou a próxima intérprete uma diva da música do mundo. Nascida em Moçambique, tem por graça Marisa dos Reis Nunes, ou Marisa, juntamente com Jacques Morelambe e com a companhia da Orquestra Sinfonietta de Lisboa. Marisa ofereceu nos Jardins da Torre de Belém, na capital de Portugal, um espetáculo ao qual acorreram mais de 25 mil pessoas. O evento foi gravado e dele resultaram um álbum e um DVD homónimos. O CD Concerto em Lisboa foi editado em 2006. Com uma pausa comovida pelo meio, entre lágrimas, Marisa interpreta Ó Gente da Minha Terra. Ando e vosso este fado. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, nas cordas de uma guitarra. aqueceu um gemido. Cansado, perdido, com vontade de chorar. Oh, esta tristeza que trago, foi de vós que recebi. 2007, de Inglaterra, surgiu um dos maiores sucessos musicais, interpretado por Mika. O segundo single do seu álbum de estreia, Life in Cartoon Motion, foi construído para representar uma sátira aos músicos que se reinventam, que se modificam consideravelmente para se tornarem populares. É o que conta e canta Grace Kelly. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my. TP da Canção 2008 consagrou Vânia Fernandes como a grande vencedora. Uma melodia poderosa, aclamada pela generalidade da crítica, que amealhou 17.650 votos. Tem o título Senhora do Mar. Senhora do Mar, a tua voz me tendes caída. Quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa, desta casa perdidas? Amor que é de ti, Senhora do Mar, ante vós minha alma está vazia. Quem vem chamar assim o que é meu? Ó mar alto, traz para mim. Amor meu. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música. Um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à década 2000, naquele que foi o último de 5 recantos centrados em alguns dos maiores êxitos musicais das últimas 5 décadas, numa série especial fim de ano. Encerraremos a nossa viagem temporal, como será óbvio, em 2009, mas antes da habitual introdução A melodia final será também a última do último programa de 2012. Na próxima semana já estaremos situados temporalmente em 2013. Permitam-me, os amigos ouvintes, destacar o facto seguinte. No espaço radiofónico de hoje foram escutadas até ao momento 9 canções. 9 faixas que foram interpretadas por artistas ou grupos provenientes de 9 países. França, Itália, Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, Barbados, Moçambique, Inglaterra e Portugal. Confesso que não sei garantir se é um registro inédito, mas a diversidade é um orgulho. Não terão a mesma opinião? Agora iremos, por fim, repetir um dos países referidos. Os Estados Unidos da América, em 2009, e do seu terceiro EP, ou Extended Play, The Fame Monster, Stefani Joanne Angelina Germanotta, ou Lady Gaga, introduziu versos em francês no primeiro single desse trabalho. Vencedora do prémio Grammy para melhor interpretação vocal feminina no género pop, a canção intitula-se Bad Romance. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Oh, oh, oh. Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what a romance.